Aqui vai nossa homenagem a Roberto e Erasmo Carlos. Canta, gente. Canta que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Olho pra terra e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma nuvem branca.